107, decola da pista 28, mantém proa até 3.000, esquerda após subir a subida, boa pressão elétrica, aciona 5542, controle 19.8. Puxa, 6321, correto, apenas corrijo o controle agora, é 120, decimal 8, ok? Corrijo o controle 120.8 agora. Ok, correto, chama para o acionamento nessa frequência, Oxa, 6321. 21. Bravo Papá, táxi lento, observe o Gol estacionando no portão 7, após Juliette Alfa, até o ponto de espera da Gol, ficando lá, torre 18, meia dúzia. Quem negar 1012, tenha uma boa tarde. O Alfa, Bravo Papá. Alô, Xanar 6327, no gate 1 com a formação Zulu, tanto para a cópia, por gentileza. Filial, os 240, será coordenada, aguarde. Aguardando 6327. Paulo, boa tarde, estão 3155, informação Zulu, atualização Guarulhos. O Elton, 3155, é isso? Afirmativo. Está 3155, aguarde o número 2 para a foto. Aguardando. O trip 5627 na escuta do solo. Alô, Salvador, o Xané 6314. Xané 6314, prossiga. Saída prevista aí para até Petrolina. Eu não tenho seu plano, qual era o via, o horário, por gentileza? Confirma. Prossiga. Vai que o Gupilo está no regresso, está aqui na proa do farol de Itapuá, mais 30 segundos, vai ter 500 pés, está regresso. Ok, 7, dá pra gente, autorizado prosseguir. Desejar já a aproximação direta ao pátio. O vento é de 240.08, ajuste 1012. Ou se desejar a cabeceira, confirma. É, direto pro pátio, fazendo o circuito aqui pela direita. Ok, 7. Autorizado prosseguir, reporte solo controlado. Vento é 240.08, 1012. É, confirma. Controle de Salvador, SF 129. 1208. Pés após curva à esquerda, subida da El, Leda e após direto, transponder é 5533, o controle opera em 119 decimal, perdão, é 120 decimal 8, cotejo. Utilizar 240, decola da 28, mantém a proa até 3.000, após curva à direita, da El, Leda e direto Ilhéu, 5533, o transponder, 1208 é o controle Oxané, 6327. Correto, 6327, chama para acionamento no portão 1. Chamar na 6327. Olha, Salvador, 6314. É a Uber do Louvite. Não deve ser ainda porque é 1924. Uber do Louvite para a Petrolina será Momo Cogbo Flock. A subida Momo Transição Flock, ok? É, em geral 30 minutos antes. Se é para 1924, ele deve chegar aqui 1855 aproximadamente, ok? Pode chamar, obrigado, certo. Nada. Fora papá, prossiga. Autorizado a alinhar e manter a posição cabeceira 28, Alfa Bravo Papá. E o embarca com que o girando base, baixar trabalho. Avistado, repórter no solo controlado. É. Alfa Bravo Papá, vento 230 graus 0629, autorizado a decolagem de cabeceira 28. Três 155 na escuta, para qual? Prossiga. Tá 3155, autorizado para Guarulhos, livre voo 340, Penápolis Zulu 44. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva esquerda, subida da Eulida Eudes, o transponder é 5545, controle em 119, decimal 80, cortege. Guarulhos, nível 340, apresolou 44, recola 28, mantém saída 3, o próximo é 3 mil pés, após curva esquerda, da Eulida Eudes, 5545 no transponder, controle 119,8, tá 3155. Tá, 3155, confirmando 5545 transponder, chama para acionamento na pole position e corrija o controle é 120, decimal 8, ok? Afirmativo, 5545, 1208, tá, 3155. Estamos na posição 9. Perdão, posição 9, ok. November 39, Romeo Echo, ready to copy. Tá, desmonte de espera 22. Boa tarde, Golo 649, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus, 08 nós. Pista alinhar e decolar 28, Golo 649. A cabeceira 17, com curva à direita para o corredor Axel, transponder é 0125, controle 19, perdão, 120, decimal 8, controle, contagem. O Mike Echo Delta, qual o PLB no parte 4? 02 no PLB no parte 4, chama a torre 18, meia dúzia para acionamento, táxi de decolagem, bom voo e boa tarde, Mike Echo Delta. Paulo, hoje é na 6327 retornando. Prossiga, 6327. Confirma a nossa cópia, decolando da 28, mantém o eixo por 3000 após curva direita para Dael, não seria curva esquerda para Dael? Perdão, curva esquerda para Dael, mantém a proa, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda para Dael, leda direto, ok? Grato, 6327. Reportar avistando azul 4462. Só confirmando, não chove na aeródromo no momento, ok? Não chove, é isso? Isso, não chove. Então vai a Upper Zulu 19, take off runway 28. Maintain heading up to 3,000 feet, and after that, turn right to Momo departure and Strotti transition. Transponder 5562, and departure control frequency 120.80, read back please. Okay, transponder 5562 and departure control frequency 120.80, okay? Okay, call me ready for startup and please could you confirm the parking apron? 08. Livre pouso na 28 para azul 4, 4 metros. To startup. Autorizado de acionamento é parte para o táxi. Solo, acionamento 6327 para pushback acionamento no 01. 6327, está autorizado o acionamento no portão 01. Chame para o táxi, o altímetro é 1011. Por gentileza, coordene com a equipe de solo, recuar a nave com a cauda até a Taxiway India, ok? Ok, para livre pushback, enquadração com solo, o portão 01, vai coordenar o puxa até... Ah, ruim. Vem atrapalhar o fluxo. No solo aos 40, livra a penúltima esquerda. Charlie, chame solo 121 no 9. Charlie, 219, obrigado. Ocean 6327, por gentileza, aguarde um instante para iniciar o pushback. A aeronave da Azul acabou de pousar, vai livrar aqui na Bravo, precisar do setor aí para ingressar no pátio, ok? Sem problema, então estamos aguardando. Após a passagem da entrada da aeronave no pátio, autoriza o ingresso, aliás, o push. Afirmativo, está livre de acionar na posição, o Azul deve entrar em mais 30 segundos, coordene com a equipe de solo assim que ele estiver liberado, está autorizado o seu push, ok? Após a passagem do Azul, está livre o pushback 6321, 6327, grato. Botan 3217, reporte avistando é o número 1 para pouso, vento 250 graus, 250 com 08, ajuste no 09. No momento não chove na aeródromo. Afirmativo, reporta visual, tá 3217. Guia para o portão 03. Ponte Índia, 032. Botan 3155, puxa o funcionamento, posição 09. Autorizado, chame para o táxi, 3155, altímetro 1011. 1011, autorizado, chamada para o táxi, 3155. Agora está autorizado já o push, chama para o táxi. Iniciando 6327 então, tá? Perdão, o push, chama para o táxi. Me chamou a torre, o solo, perdão. O azul estava doendo, é o azul 4462. Prossiga, 4462. Achei que não tinha ninguém sinalizando, já apareceu aqui, né? Ah, ok, gente. Salvador 35627, partiu 3, posição 5, autorização, pushback, acionamento. 5627, está autorizado acionamento e pushback no pátio 3. Por gentileza, troque a frequência do controle, agora é 120.80. E após a decolagem da 28, o controle solicita que mantenha a proa até 3 mil pés antes de curvar a direita para Aron, ok? Vou chamar o controle 1280, decola, mantenha a proa até 3 mil antes de curvar para Aron. Repito, 5627. Correto, chame então para o táxi. 5627. Tá 3217 no solo aos 44, ali para a esquerda, mantém a posição e chame solo 121 no decimal 9. 3219, boa. Solo Salvador, Cochané 6321, posição 12, pushback acionamento. 13, pushback acionamento. Agora o instante, hoje é 6321. 21. Para o táxi, são 3155, 143 a bordo, 3954, alterna Galeão. Tá 3155, aguarde um instante para o iniciar o táxi, ok? Badando, o Chanel 6327, solicito que coordene com a equipe do solo, agora recuar a nave até a saída do pátio 3, ok? Mantém a posição, aguarde, mantém a posição. Gente, mantendo posição 6327. Alô, 3217, PLB 79, autonomia 3 horas e 25, alterna Salvador. O senhor tem condição de fazer o peão aqui na Taxi Índia para retornar para o pátio? Afirmo. Ok, então o senhor vai taxiar com 79 a bordo, o senhor vai taxiar via Índia, ingressar na Índia, fazer o 180, retornar para o pátio no través do portão 4 e aguardar na posição aí, ok? Gente, hoje né, 6327. O peão na... O peão pode fazer na Índia mesmo e volta através da 4, confirme? Afirmativo, o peão na Índia e volta para através da 4. Então não precisa ingressar na Alfa, confirme? É, de preferência aqui na Índia, entre os dois canteiros, ok? Quase aí na Alfa, se tiver condição de fazer um pouco mais adiante para se afastar aqui do pessoal da rua aqui fora do aeroporto, melhor ainda, mas... aí próximo, entre a Índia é Alfa, ok? Não se preocupe, será feito, o Chanel 6327. O TAM 3155 vai taxiar via pátio 1, ingresse no pátio 3, chame ingressando no pátio 3, por gentileza. Pátio 1 no pátio 3, chamará ingressando no pátio 3, 3155. Ô solo, boa, 3217 da Tenebrá. 3217, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Antes da Juliette, mantenha 3217. Solo 35627, pronto para o táxi, com PLB de 650330, autonomia, alterna Salvador, Serra Brava, Serra Vitor. Está livre o táxi via pátio 3, quilo Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando lá, a torre em 1862, o altímetro 1011, chame a torre em 1860, quando pronto, boa noite. Quilo Alfa até a Golf, pátio 3, 35627. Gol no 396, boa tarde, complete aproximação, guardando informação de pista livre, reporte avistado. Tomaré gol 396. Tá 319, boa, no solo aos 47, livre próximo à esquerda, mantém a posição, chame 121 no decimal 9. Próximo à esquerda, mantém posição e 1219, já 3192. O Mike Ekdal tem condição de iniciar de imediato? O ingresso vai seguir o trip. Livrar o pátio 3 pela Kilo Alfa no ponto de espera da Golf, a torre 186. Por gentileza, confirme o POV novamente. Pega o trip, Kilo Alfa, ponto de espera 186, POV 143. 143, ok. Solo Salvador, boa tarde, seu 3192, livrou nosso escudo. 3192, ingresse na Alfa e aguarde antes da Juliette, por gentileza. Ingressa na Alfa e aguarde antes da Juliette, seu 3192. Solo Chanel 6327 no través do portão 4. Ok, O Ocean 6327 vai observar o tanque, vai ingressar no pátio aí à sua frente, cruzando da esquerda para a direita, após ingresso no pátio 3, seguida Kilo Alfa até o ponto de espera da Gol. Quando lá estou em 18612, tenha uma boa noite. Ocean 6327. Perfeito, prossegue em 3, Kilo Alfa e na Gol que torre 118. 118.6, torre, ok? Mike Echo Delta, tráfego já pousou na 28, autorizado sua decolagem, venta de 240.0612. Mike Echo Delta. É liberado a retaguarda, tá livre o push aí na remota no 2, chama para o táxi. Na escuta. Bom, na escuta, escutei, modulei na frequência errada. Vamos então, iniciando após a entrada do tráfego no 8. É no 10, perdão, o TAN está ingressando no 10, ok? Está cruzando aí já a sua retaguarda, está livre iniciar, chama para o táxi. Voltímetro 1011. Obrigado, 1011, então está iniciando. E o 6314, prossiga. É, não, ainda deve demorar aí mais uns 5 minutinhos, ok? 6314, aguarde um instantinho. Ok, quando ele surgir aqui pra mim, eu já chamo o senhor, ok? Aproximando-se da Juliet, 3192. 3192 vai aguardar um instante antes da Juliet, ok? Aguarde. Aguardando, 3192. Foram 396, reporte avistando, venta 240.0612, ajuste 1011, pista livre. Quem é que está avistando agora? 396. Salve 5729, ele vai pichar sua escuta, boa tarde. 5729, ingresse via Índia, portão 02. Índia 02, 5729. De espera na Golf, visual para a nave na curta final, trip 5627. Trip 5627, após a passagem do tráfego, autorizando a alinhar e manter pista 28. Após ali, mantém na 28, 5627. Afirmativo, seu 3192, era apenas para informar que a biruta ali tá caída. Eu acho que ela está sendo instalada ainda. Tá ok, só para informação. Está sendo instalado assim, agora tem uma ICA que diz que precisa ter pelo menos um balizador iluminado na pista. É isso mesmo, ela está sendo instalada agora para cumprir essa resolução da ICA, e é isso aí. Tá ok, então, obrigado pela informação. Nada, um abraço, bom para você. Você também. Ponto de espera 28, pronto. Tá 3155, boa tarde, após a rolagem do APR da Trip, a sua frente ali mantém, pista 28. Faz o trip ali e mantém 28, 3955. Gol no 396, no solo ao 52, ao livrar a penúltima esquerda, taxiway Charlie, chama o solo no 21, 19. Na última esquerda, penúltima esquerda, na Charlie, de 217, avisou nas mínimas do gol, número 3, 9. Ok, grata a informação, 21, 19. Alô, Xamento, 321 para o táxi. CV 98, 4 horas e 30, alterna Goiânia. Está livre o táxi via pátio 3, Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera da Golf, a torre em 18, meia dúzia. Altímetro 1011, tenha uma boa noite, Xamento 321, agradeço pela espera. Obrigado, Obrigado, amigo. Então vai seguir via pátio principal, pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, Ponte Cara 186. Obrigado. Portão 3192, observe o 318 da Avianca. Assim que ele estiver liberado, a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 11. Gente, observando o 318 da Avianca, após a liberação, entra pela Juliette e para o gate número 11, da 3192. Fala, gol, 1396, boa tarde. No 396, boa tarde, ingresse via Índia e aguarde no través do portão 4, ok? Via Índia, agora é no através do 4. Gol, 1396. Ok, you are clear to start up, call me ready for taxi. QNH now 013. Trip 5627, decola ao 54, controle 120, decimal 8, bom, bom. 208, boa. Observe a aeronave da TAM que vai ingressar no pátio aí, cruzando a sua esquerda. Siga via pátio 1 até a posição número 9, ok? Gente, na cauda da TAM, até a posição 9, vou no 3. Na minha, não. Ok, do you have an Airbus, Avianca, an Airbus? Taxiing over the apron 3, in sight. 28, 3, 1, 5, 5, deve estar pegado. Please confirm the apron. You are near a turn jet parked on apron 3. Okay, so we are going to follow the Airbus via Kilo, Alpha and Golfi. When on taxiway Golfi, you call tower 118.6, QNH now 1011. Have a nice flight and a good night. November 3, Niner, Romeo Echo. Hey, we'll follow him, we'll contact O Ocean 63 no 4, na escuta para cópia. Na escuta. Ocean 63, 14, autorizado para Petrolina, nível de voo 340 para Petrolina, pela Upper Zulu 20. Decola da cabeceira 28, mantém a proa até 3.000 pés, após curva à direita, subida Momo, transição Flock, transponder é 5577, o controle em 120, decimal 8, controle. Autorizado 340, ainda colada 28, mantendo a proa até 3 mil pés, curva direita, mono, flock, 77 ao transponder e o controle é 120, decimal 8. Vai ficar lá e ao perfil. 14. 6314, apenas confirmando o destino é Petrolina, a subida é Momo. Mike Oscar, transição flock, ok. Isso aí, tá aqui. Momo, flock. Ok, ciente, então chame para o acionamento, qual a posição? 5, chame para o acionamento. Obrigado, amigo. Tá. R6327, autorizada a decolagem pista 28, vento variável 0612 é nosso. Sente, autorizada a decolagem 28, Oxenem 6327.